pensamento, voa longe, diz pra ela voltar, ela quer voltar, ela vai voltar. Pensamento, voa longe, diz pra ela voltar, ela quer voltar, ela vai voltar. Era mês de novembro, vou te contar uma história. Não esqueço de um momento, tá tudo na minha memória. O dia que ela foi embora, no aeroporto a despedida. Me disse que voltava, vejo o filme da nossa vida. A falta que ela faz, é saudade demais. Eu penso nela toda hora, eu não aguento mais. Eu já perdi meu sono, faz tempo que eu não durmo. Às vezes eu não como, é só ela que eu consumo. Achando que ela vai voltar, todo dia em casa não tá. Sei que nada vai melhorar. Desse jeito preciso mudar. Eu vou seguir meu rumo, aceitar o destino. Vou ver se me acostumo e começar a viver sozinho. Pensamento, voa longe, diz pra ela voltar, ela quer voltar, ela vai voltar. Pensamento, voa longe, diz pra ela, diz pra ela, diz pra ela voltar, ela quer voltar. Já bateu a saudade. Só quando eu tô longe que eu sinto essa saudade. De tocar sua pele, estar com você naquele lugar nosso e ver o sol nascer. Eu queria tanto, baby, estar com você agora. Mas que saudade, baby. Eu vou te ligar na hora que eu chegar. Vou pedir pra você descer, vou pedir pra você trazer, vou pedir pra você fazer. Que pena, tô morrendo de saudade. Que pena, que esse sonho não foi verdade. Que pena, essa noite eu volto pra você. Que pena, essa noite eu quero te esquecer. Pensamento, voa longe, diz pra ela voltar, ela quer voltar, ela vai voltar. Pensamento, voa longe, diz pra ela voltar, ela quer voltar.